não há nada que poderá me separar de ti, Senhor. Não há nada que poderá me separar de ti, Senhor. E não há nada, e não há nada que poderá me separar. E não há nada, e não há nada que poderá me separar. Me predestinou e me chamou, me justificou, me glorificou, me ressuscitou, me fez assentar nas regiões celestiais. Não há nada que poderá me separar de ti, Senhor. Não há nada que poderá me separar de ti, Senhor. E não há nada, e não há nada, não, não, que poderá, não, me separar, não, não, não. E não há nada, e não há nada, não, não, não, que poderá me separar. Predestinou, também chamou para ser a imagem do Filho.